Eu agora queria passar a palavra nesta onda da universidade e aqui do papel da região. Queria passar aqui a palavra ao vice-reitor da Universidade de Aveiro. So, good afternoon. I would like to compliment Mr. Patrick, colleagues of the mayor and Ricardo Neta. I will speak in Portuguese because, first of all, I was not seeking to be here in this table. I was seeking to be seated where you are in that side. So, but when I arrived, someone invited me to be. I guess it's the owner of the, what is it? Composite Solutions. Composite Solutions. Where is it? Exactly. Oh yeah. So, Como é que se chama? Paulo. Mr. Paulo invited me to be here in the table, so it is a pleasure. But I didn't prepare any speech, so I prefer to speak in Portuguese. So, portanto, muito boa tarde. Enfim, como perceberam, eu não estava preparado para fazer um discurso, e naturalmente que se o soubesse teria pelo menos alinhavado três ou quatro tópicos que tivessem a ver com o evento em si, mas desde logo eu percebi que, embora, aliás, eu posso contar, enfim, eu costumo sempre dizer que eu não sou uma pessoa de muitas formalidades e, portanto, quando me convidaram, eu perguntei o que é que a universidade tem a ver com este projeto, porque eu tenho que dizer umas palavras e, portanto, com este projeto em si não tem, mas, tanto quanto sei, tem com muitos outros projetos, com a Composite Solutions e portanto, e não fosse o facto também do Ricardo Neta ter sido aluno da universidade, portanto, só por si isso bastaria que eu, como vice-reitor, enfim, tenho orgulho nos jovens que vão saindo e hoje formam estas startups e que estão hoje na moda, e seguramente que esta é daquelas que vai sobreviver, por aquilo que eu já percebi. Portanto, muitos parabéns, desde logo, ao Ricardo Neta. Depois, dar nota de que a Universidade de Aveiro, como devem calcular, tem várias áreas estratégicas, uma delas é, de facto, o mar. Nós temos uma aposta forte no mar. Penso que conhecem aqui muito, muito ao perto algo que vai ser inaugurado brevemente, que é o Ecomar, portanto é um centro de estudos virado para a reabilitação de animais marinhos. Vamos fazer investigação, vai haver uma visitação também, portanto é uma parceria também com a Câmara de Ilhavo e, portanto, é uma infraestrutura que nós estamos a apoiar e a acarinhar e, portanto, com muito interesse para nós. Por outro lado, também para terem uma noção de que, de facto, o mar é importante para a Universidade, nós temos uma plataforma, não temos muitas, temos 8, uma delas é a Plataforma Tecnológica do Mar, e que o que pretende, tanto como as outras, é para uma área específica, neste caso o mar, juntar todas as áreas da Universidade, mesmo aquelas que às vezes a gente não pensa que têm a ver com o mar, mas que podem dar um contributo. Portanto, há vários departamentos, há várias unidades de investigação que estão ligadas a essa plataforma do mar e, portanto, é mais uma unidade, neste caso, eu diria informal, que temos na Universidade de Aveiro para puxar para esta área, para contactar com empresas, que é fundamentalmente aquilo que hoje falta, quer em Portugal, quer na Europa, digamos. Em muitas coisas nós estamos atrasados. Eu até acho que a Universidade de Aveiro não está tão atrasada quanto isso, mas se perceberem, todos os programas de financiamento que a União Europeia, e principalmente com o comissário que veio de Portugal, o Engenheiro Carlos Moedas, portanto, todos os financiamentos estão virados para, a maior parte deles, para ligação universidade-empresas, ou empresas-universidade, portanto, projetos em co-promoção. E, portanto, sei que há, de facto, esta ligação da Composite Solutions à Universidade e, portanto, eu felicito a escolha de uma empresa nacional para este projeto. So, I'm congratulating, I guess, you have decided that this company made the project, or they did convince you? Us in the end. Yes. So congratulations for that, and yeah. I hope you will be happy with the result of this work in Portugal, and so I guess I said everything I could say at that moment. So, muito obrigado pela vossa presença.